O meu coração. Vivemos tantos bons momentos. Você esqueceu quando você foi embora. Só eu sei como doeu. Hoje eu digo talvez haja reconciliação pra nos amarmos sem orgulho e isolar a solidão. Sabe, pensando, chorando o dia inteiro, lembrando de nós, os bons momentos verdadeiros. Amor de verdade, lutas, dificuldades. Uma linda história de amor ficou na eternidade. Deixe seu orgulho e vê se não quer. Eu sou um grande artista e te amar é meu talento. Amor verdadeiro é o meu e o seu. Meu coração te pertence e o teu destino é meu. Beijar, falar, te amo, te quero, te preciso. És minha lua no sol, és o meu paraíso. Eu acho que dá pra ser feliz, pois você é tudo que eu sempre quis. Então vem meu amor, eu acho que dá pra ser feliz, pois você é tudo que eu sempre quis. Com a palavra esperança, escrevo o que sinto. Ainda tempo pra nós, amorzinho, não minto. Te conheci, menina moça, te fiz mulher. Sempre vou estar ao seu lado pro que der e vier. Às vezes choro triste, ei, ei, quando está longe. Com os olhos, mas tua beleza se esconde. Um sentimento que surgiu há muito tempo atrás. Chama tão forte que não se apaga mais. É uma dor poderosa chamada amor. Só alivia, se acalma, se tem o seu calor. Se me ama, vem pra mim, se me quer, decide agora. Escute a voz desse homem que por ti chora. Se você ficar com alguém, jamais vai ser feliz. Nosso destino está traçado, pois Deus assim quis. Você é o fogo, eu sou o mar. Mesmo que eu morra, do céu eu vou te amar. Ficar com você é o que eu mais desejo. Teu beijo acalma, teu corpo dá sossego. Dormindo te chamo, sonhando reclamo. Sinto falta de você me acariciando. Dizer te amo pra mim já virou rotina. Mas pode ter certeza, o sentimento não termina. Espero que essas palavras toquem seu coração e as lágrimas que derramei não sejam iguais. Você é tudo que eu sempre quis. Então vem meu amor, eu acho que dá pra ser feliz, pois você é tudo que eu sempre quis. Ter você ao meu lado é o meu grande sonho. A solidão me causa um medo medonho. Quero os teus beijos, quero tuas carícias. Me enlouquecendo, cheia de malícia. Amor verdadeiro é o meu e o seu. Meu coração te pertence e o teu destino é meu. Então fica comigo e não me deixa mais. Você me faz feliz como ninguém faz.